pra sacanagem, Maceió. Eu cansei de receber suas mensagens dizendo tô com saudades e de marcar comigo e na hora desmarcar, sacanagem, ó. Eu vou me virar, no seu alfabeto só tem H, no nosso joguinho é zero no placar, não te faz de doida. Você é muito papo e hoje eu tô pra pouca roupa. Porém vem com papinho que vai. Como é que eu tô hoje, hein? Hoje eu tô pra sacanagem. Com juiz é bom, sem juiz é mais mano. Hoje eu tô pra sacanagem. Hoje eu tô pra sacanagem. Hoje eu tô pra sacanagem aqui no Maceió. Chegadinho, chegadinho, ó. Sajanas esticado. Eu cansei de receber suas mensagens dizendo tô com saudades, saudades de marcar comigo e na hora desmarcar de sacanagem. Vou me virar, no seu alfabeto só tem H, no nosso joguinho é zero no placar, não se faz de doida. Você é muito papo e hoje eu dou pra pouca. Como é que eu tô aí, ó? Nem vem com papinho que vai ter. Nem vem, nem vem. Hoje eu tô. Hoje eu tô pra sacanagem.